antes que seja tarde. Não olhes para trás, já toda a terra arde. Marte é verde e Mercúrio brilha entre Vênus e Centauro. A cabine central emitiu o sinal. O ecrã do radar, tudo indica normal.

lá nos limões, no ecrã do radar, entre Vênus e Marte, um planeta vazio, à espera que o descubra.